Panorama Agrícola para 6 de setembro de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre. Olá, você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de quinta-feira, 6 de setembro de 2012, lua cheia. Na mesa de som está o Eduardo Maier, nas gravações o Márcio Peixe, e o ditado de hoje é: a viagem longa começa com um passo. Confira no Panorama Agrícola desta quinta-feira uma dica de saúde. Quinta de Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre bovinocultura. E na entrevista, alternativas de renda para o produtor de leite do sul do estado. Ligue 4836655359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe aqui do nosso programa. Uma dica que pode mudar o seu dia. Faça uma vitamina com linhaça e tenha mais saúde. Use leite, mel, banana e linhaça. Bom proveito. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, nós conversamos com Adilson Dal Ponte, da Epagre em Tubarão, que coordena um grupo de administração rural e recentemente analisou, junto com produtores, alternativas à produção de leite na região. Olha, Mara, a gente tem esse grupo já há mais de 20 anos, né? Os produtores têm se alternado, mas o grupo continua. E eles agora estão vendo a necessidade também de incorporar novas alternativas à propriedade. As propriedades são basicamente dependentes e, em função até dessa crise de preço do milho, do soja, eles já desde o ano passado esse antenário e fizeram essa programação de colocar, né, na pauta dos nossos encontros. A gente faz 3 encontros anuais e 2 encontros para discutir alternativas. Esse já foi o segundo encontro e nós tratamos sobre piscicultura, né, questão de criação de peixe na pequena propriedade. O cultivo de espécies exóticas, né, principalmente o eucalipto, a criação de abelhas, né, que é a apicultura, e também palmeira real. Além de falar também sobre algumas tecnologias e informações sobre o bovino de leite. O encontro foi bom, o grupo é composto de 16 pessoas, mas participaram 27, motivados, são informações básicas. A Epagre colocou profissionais da região de Tubarão, que nós temos excelentes profissionais nessa área aqui, colocou a disposição do grupo para dar um assessoramento, e o grupo agora está aí assim motivado e com intenção de discutir, debater, levar à frente essa opção, né, de colocar, de inserir na propriedade uma alternativa de renda, para a propriedade, né? No caso dessa alternativa de renda, Adilson Dal Ponte, da Epagre Tubarão, alguma recomendação da Epagre ou o produtor é que vai decidir qual caminho seguir? Não, nós como nós temos a ação regional nesse trabalho, mas nós temos todo o escritório, nós temos os nossos agrônomos, né? E o nosso gerente, o Luiz Marcos Bora, decidiu lá que nós vamos fazer uma reunião entre nós para definir, né, alguma ação para esses produtores. Tá? Então, a Epagre da região, ela se colocou à disposição e também vai trazer uma estratégia para visitar essas propriedades e para debater assim individualmente, né, para diagnosticar o potencial de cada propriedade e para sugerir esta ou aquela alternativa. Né? Já que é um grupo com grau de formação melhor, um grupo que vem sendo acompanhado na área de contabilidade agrícola, né, e gestão de propriedade, é um grupo diferenciado e eles têm um poder assim de análise assim da situação muito diferenciada dos demais aqui agricultores que são acompanhados, né? Mas, claro, a decisão sempre, sempre caberá ao produtor e à sua família, né? E não aos técnicos. Correto. No caso da produção de leite, Adilson Dal Ponte, diante do aumento aí do farelo de soja e do milho, parece que cada vez mais é necessário se investir na redução de custos e em pastagens, em leite à base de pasto, correto? Correto. O modelo que tem se apresentado, eu inclusive apresentei o resultado 2011-2012, que o nosso acompanhamento é de 1º de julho a 30 de junho, se configurou, né, aqueles que têm maior potencial de qualidade de pastagem têm tido um custo menor. Mesmo ele adicionando ração à sua dieta dos animais, mas como ele tem um potencial de qualitativo, tá? Da forragem, eles conseguiram um resultado melhor. Já mesmo um grupo de agricultores que tem mais terra, tem mais animais, o resultado deles tem sido pior, porque o problema não está na quantidade de recursos e sim no melhor uso dos recursos que tu tem. Então, tem provado aqueles que têm abundância de recursos têm aproveitado menos, eles são menos eficazes na produção do resultado melhor para a propriedade. Então, isso configurou propriedades menores, com alta produtividade, com adição de ração, mas com um trabalho muito forte na área de produção de forragem. E ficou assim, bem claro que este grupo, mesmo tendo adicionado ração a dieta dos animais, mas a base deles é produção de 8 a 10 litros no mínimo por hectare à base de pasto. Acima disso que estão recebendo ração, né? Vaca de alta produtividade, nós temos um produtor acompanhado que chega à média do plantel, 6.700 litros vaca ano. 6.700, é holandesa, vaca holandesa, mas um padrão, se considerar que é a média do plantel. Então, essa é uma das maiores produtividades aqui, se não a maior da região, considerando média do plantel. Conversamos aqui no Panorama Agrícola com Adilson Dal Ponte, da Ipagre de Tubarão, sobre alternativas à produção de leite. Ele que administra um grupo de administração rural, coordena esse projeto na Ipagre, na Regional de Tubarão. Fique ligado no Panorama Regional. Bovinocultores buscam alternativas. A pecuária de corte e de leite e queijo sempre se mostrou como uma das principais fontes de renda no município de Bom Jardim da Serra, na Serra Catarinense. A partir do final da década de 1970, essa economia foi complementada com a chegada do ciclo da maçã, que mudou drasticamente o cenário agrícola local. Passadas 3 décadas, com o aumento da competitividade e queda nos preços da maçã, a pecuária voltou a ocupar lugar de destaque na economia bonjardinense, fazendo com que o setor se reorganizasse. Diante disso, a Ipagre local reorganizou suas atividades de maneira a contemplar as ações voltadas à pecuária de corte de leite. Neste sentido, a partir de 2010, o Escritório Municipal da Ipagre de Bom Jardim da Serra montou uma estratégia de trabalho que culminou com a formação de um grupo constituído de produtores de leite e queijo que se reúne periodicamente para discutir assuntos de interesse comum. Com esse grupo, várias ações vêm sendo desenvolvidas com apoio técnico da Gerência Regional de São Joaquim, através da veterinária Márcia Martins, que já vem realizando palestras e reuniões técnicas com demonstrações de métodos. Há pouco tempo atrás aconteceu mais um encontro do grupo, onde o extensionista rural da Ipagre, o Wackler Schneider, falou sobre a rede das propriedades de referência técnica, é o Reprotec, que faz parte do projeto de desenvolvimento da pecuária de corte da Serra Catarinense. A extensionista social Iris Rex Nunes falou na oportunidade sobre os alcances do projeto do queijo artesanal serrano no município e na região, o potencial de comercialização desse produto tão característico de toda a nossa região serrana. Hamilton Weber Xavier Chicão, EPAG Região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.